Boys da Pisadinha. E mulher maravilhosa, ela é linda demais. Existe uma princesa, sua beleza satisfaz. És rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. Eu canto nas vaquejadas porque ela está também. Foi o dom que Deus me deu, canta pra você, meu bem. Ela monta no cavalo e me convida também. És rainha do vaqueiro, do vaqueiro bom também. És rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. És rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. Show 7499 486250.